Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando, mas agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Dando prosseguimento ao Evangelho unificado. Desde o Evangelho de São Mateus até os Atos dos Apóstolos, as cinco obras num trabalho só. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se fez sem Ele. Cristo Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, por isso as trevas não a venceram. Este trecho basta para mudar todos os fundamentos desta civilização que ainda está em vigor. A começar pela história universal, que é dividida assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Como se Jesus tivesse nascido no ano zero da chamada era cristã, quando ele é anterior à criação do próprio planeta Terra. Então a história podia retificar antes da vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus. Isto teria lógica. Porque de fato, Deus se fazer homem, o Verbo se fazer carne, tomar um corpo humano, embora fluídico, só aconteceu uma vez, a certo. Então, esta devia ser a divisão da história geral. Antes da vinda de Jesus ou do Cristo. Depois da vinda de Jesus ou do Cristo. Aí estaria rigorosamente certa a história. Mas como é ensinado aí, todos crescem pensando que Jesus nasceu no ano zero. Quer dizer que Jesus nasceu depois de Platão, depois do Buda, depois do Aristóteles, etc. É um erro crasso. Essa mania de achar que Jesus foi um filósofo, um homem de grande valor, um grande revolucionário, mas que, por incomodar aos romanos, foi condenado à cruz, morreu e acabou-se. Essa não. Para cima de mim, para cima de nós, legionários. Mas está aqui, no Evangelho, está muito claro. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isto é, antes da formação do planeta. já estava elevado à condição, à categoria de Cristo planetário. Já podia dizer, eu e o Pai somos um. Antes da formação do planeta. Mas para ficar ainda mais claro, João escreve: todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, o Cristo. Nada do que se fez sem ele, porque nele estava a própria vida, e a vida era a luz dos homens. Como a luz brilha nas trevas, as trevas não prevaleceram, porque a treva não pode vencer a luz. Então, como nós propomos a reformulação da própria história geral, ou universal, como querem outros, por decorrência, teríamos que redefinir, reconcepcionar, reformular a ciência, a religião, a política, a arte, a administração e tudo mais, subordinando todas as coisas ao Cristo de Deus. Aí é que está o fundamento do PBV. O PBV é uma restituição. Ele vem para devolver tudo àquele que é o dono de tudo. Começa por devolver o poder temporal àquele que é seu legítimo dono. Entregar o Brasil publicamente, mundialmente, àquele que é o seu legítimo dono e criador. Este planeta foi formado pelo Cristo. Portanto, o Brasil é uma criação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, como eu provei e rememorei sinteticamente na faculdade do Catete, na verdade, religião é muito diferente. Primeiro, é absolutamente científica. Não pode ensinar nada que não esteja de acordo com a ciência. Religião que não esteja de acordo com a ciência já morreu. Não resistirá à marcha do tempo. Que só o que for verdadeiro, provado cientificamente, permanecerá. O resto se desfará. É, pois é. Mas então, se o mundo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele, temos que voltar atrás e fazer um grande retrospecto. Ninguém sabe mais ciência do que Jesus, porque criando o planeta ele demonstrou ser o maior cientista do mundo. Ninguém é mais religioso no bom sentido do que ele próprio. Por quê? Porque deixou leis eternas. Então, se Jesus deixou as leis espirituais, que realmente nos integram no Criador, nosso Pai, foi o maior religioso de todos os tempos da humanidade. Mas ainda há um outro aspecto. É que este planeta é regido por leis inamovíveis, irremovíveis, inflexíveis, irrevogáveis, inderrogáveis, irretorquíveis. E quem não conhecer essas leis não pode se governar, muito menos governar uma nação. Então, Qual é a conclusão? Jesus foi o maior político de todos os tempos da humanidade. Temos então a trilogia. Jesus, o maior cientista, provou criando o planeta. Esse aqui é o grande milagre. Tão bem feito que parece que está parado. Parece que a Terra está parada, né? Está tudo quietinho, vocês estão sentadinhos aí. Mas a Terra está rodando assim com uma velocidade incrível. Em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol. Assim, ó. Rotação, translação, com uma velocidade inimaginável. Tal ponto que parece que a Terra está parada. É o poder do Cristo, é o poder de Jesus, o maior cientista deste planeta. As leis espirituais, como nós agora estamos explicando, o conhecimento dessas leis é que liberta o homem. Quem o diz não é Zarur, nem ninguém, é o próprio Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto o homem não sabe por que nasceu, por que vive e por que morre, o que é que ele pode saber? Nada. É uma bomba voadora. E o grande defeito das bombas voadoras é que elas não avisam onde vão cair. Aí está a nossa pregação. Partindo então do aspecto espiritual e científico, vamos à política, que não é outra coisa senão religião e ciência. O grande político é aquele que conhece o Evangelho em espírito e verdade. Porque no Evangelho há respostas para todas as perguntas. Ora, nós não somos de falsa humildade, como não somos de basófia. Nós temos que dar a verdade como é, como está no livro sagrado. Porque no cristianismo existem soluções para todos os problemas do Brasil e da humanidade. Porque não há líderes, não se enganem. Líder é um só, nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão acompanhar e vão contemplar o maior milagre que já aconteceu na vida republicana desta nação. O povo se levantar e gritar. Porque é com Jesus que nós vamos para a salvação do Brasil. Para colocar o Brasil na vanguarda do mundo. Então viva a LBV! Viva o PDV! Viva o Brasil!